me seduziu, me enlouqueceu de amor. Na noite que passou, a tua imagem minha mente não consigo esquecer. O som da tua voz, teu sorriso, teu olhar, e o cheiro pelo ar, teu perfume me fazendo enlouquecer. Você é tudo que eu sempre quis. Só teu amor me faz feliz. Diz que levou meu coração pra outra estrada. Viver sem você não dá prazer. Viver sem você não dá prazer.